Hidrofônico, crônico, clássico, prático, místico, mágico, lúcido, crítico, irônico, único, autêntico. Fazendo o chão tremer, põe no volume máximo. Claro, do meu lado ela colou, se empolgou, rebolou, se emocionou. A chapa esquentou, o sol raiou. E se despediu, se evaporou, demorou. Importante é que ela se encantou. Eu tenho o que ela quer é por amor. Seja como for, seja onde for. Dinheiro não é problema, todas têm o seu valor. Variou, quando a meditação chegou. Variou, quando a mina linda rebolou. Variou, quando o repão estalou. Variou, variou, variou, variou. Variou, quando a meditação chegou. Variou, quando a mina linda rebolou. Variou, quando o repão estalou. Variou. Quando tá escuro, acende clareia. Forte como a luz da lua cheia. Compromisso com o rap, porque faço por amor. Dinheiro no meu bolso, se ligou que clareou. Clareou, como a luz do holofote. Clareia na favela pra ajudar os molecote. Com nós, jamais tu perde o bonde. Verso faz tu clarear muito mais que as loiras de blonde. Tudo azul, como o céu. Do meu lado é só gatona que irá provar meu mel. Hidrofônico, a luz, o fim do túnel pra você. Clareia com a gente até o dia amanhecer. Clareia, incendeia a noite inteira. Mas que os mano é louco, fogo na madeira. Sem asneira, da maneira mais prática. Rolando planos há anos, tática. Põe o fone no ouvido, esquece e relaxa. Hidrofônico, o nome da mais nova praga. E fumaça no alto-falantes, mentes pensantes. Em evolução constante, sempre adiante. Variou, quando a meditação chegou. Variou, quando a mina linda rebolou. Variou, quando o repão estalou. Variou, variou, variou, variou. Variou, quando a meditação chegou. Variou, quando a mina linda rebolou. Variou, quando o repão estalou. Variou, variou, variou.